Nós temos visita aqui no estúdio hoje, olha que legal. Bom dia, doutor Adilson, chegou por aqui cedinho. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade do Vale, é um prazer já iniciar a semana aqui no estúdio dessa importante emissora que quem cedo madruga, Deus ajuda, então vocês estão cedinho, né? Fazendo os contatos, mantendo todos informados e dando os avisos importantes para esse início de semana, que já é o mês de março, no terceiro mês do ano, né, Jota? É verdade, e hoje é uma data importante para o senhor aí, está completando mais um ano de medicina veterinária. Já está nos seus 30 anos, como é que foi essa história, agropecuária Bebeto, secretário municipal da agricultura, construindo uma história bonita ao longo do tempo. Sim, Jota, eu estive em Gaspar até do Jardim, ali nas Irmãs, na Tia Valfrida, onde hoje é o Madre Francisco Lama, fui de Honório Miranda, da primeira à sexta série, depois fui a Blumenau, onde hoje chama-se Bom Jesus, mas na época era Santo Antônio, da sétima ao terceiro ano do ensino médio, e depois o desafio maior foi passar no vestibular de medicina veterinária, que eu assim tive a chance, graças à minha mãe, aos meus irmãos Bebeto e Maurílio, que deram todo o apoio para que, e os demais também, né, incentivo para que eu pudesse ir fazer um cursinho em Curitiba, no ano de 84, em novembro e dezembro, e prestar o vestibular, e fui aprovado nos dois locais que eu escolhi, tanto Lages quanto Curitiba. Defini por Curitiba, iniciei em março de 85 a faculdade, concluí em 89 um estágio na Lapa e cheguei em Gaspar em novembro de 89, mas a colação legal, a formatura, o ato legal mesmo, aquele que dá o poder de você conseguir fazer o registro junto ao conselho, você iniciar a sua atividade profissional, foi dia 2 de março de 1990, uma formatura onde todos estavam muito felizes, familiares, amigos, conhecidos, que torceram muito, porque foram 5 anos de muita luta, de muito estudo, horas, Jota, de sono, perdido não, horas de sono, não podia ser agraciado com essa possibilidade de estudar até 00h, 1h da manhã, acordar às 5 e voltar a estudar, porque a faculdade era período integral, como é hoje, e o mais importante, né, voltar para Gaspar, voltar para minha família, para meus amigos, para a cidade que eu tenho um amor grande, como veterinário formado, para mim foi muito orgulho. E eu cheguei aqui, Jota Guiar, em 89, mas formado em 90, em março de 90, eu fui o quinto veterinário da cidade. Já existia um Dr. Renato, que é a nossa referência, formado pela mesma faculdade que eu estudei, a Federal do Paraná, em 71, o Maurício Pamplona, pela UDESC, doutor, o Boluca, né, para o Boluca, Dr. Osni Giovanella, formado também pela UDESC, Francisco Carlos Desmo Chico, que era funcionário então da Impasse, depois da Ipagre, também trabalhando já há muitos anos, e eu fui o quinto médico na cidade de Gaspar. Nossa, já é um orgulho, hein? Ser um dos mais antigos aí da cidade. É, antigo não é, Jota? Antigo não é, vamos dizer, experiente, mas... que antigo é peça de museu, né, Jota? Eu até, eu confesso que eu fico com uma certa dificuldade de fazer uma conversa assim, porque eu sou mais novo, então eu não tenho essa... Jota, o vice da Cinderela já passou de 50. Quando o cara passa de 50, começa a ficar esquecido, começa a lembrar as coisas, porque só a parte que interessa. Mas continuando, Jota, daí iniciei a atividade, por coincidência, em duas fazendas que eram da IGEL, então Malha Juriti, e a fazenda Tio Duda da família Dudalina. Isso é importante porque essas duas fazendas, a coincidência é que pertenciam a meus familiares, e eu voltei a atender depois de vários anos, depois de 40, 50, as mesmas duas fazendas que haviam sido pertencentes à minha família, seja do lado do tio Chico, Francisco Schmidt, onde é o tio Duda hoje, depois do Jacarela, aquela fazenda da Barra, quanto da Juriti, que é no Barranco Alto, na margem esquerda do rio, onde o meu pai tinha fazenda, os meus avós maternos, né, o vô José e a vó Malvina, que tinham essas terras, e eu vou ir atender justamente em 1990 essas duas áreas de terras que me chamou muita atenção. O mais importante, Jota, logo em seguida, montamos a agropecuária Bebeto, com mais 3 sócios, 3 irmãos, o Bebeto, que deu nome à loja, a Viviana, o Maurício, e ela funcionou de 91 a 96. Para quem não sabe onde era o Bebeto, você que é novinho, Jota, vou explicar onde que era. É onde hoje é a igreja Aba, ao lado do posto. Ah, no posto de Vitória, né? É, em frente a Jays Automóvel. Ali já funcionou por muitos anos, depois que a agropecuária fechou, uma malharia, e na sequência, a refinaria da Danceteria. Essa você lembra, né, Jota? Ah, essa eu lembro. Ah, pois é. Essa foi quando eu nasci, ó. Ah, então tá bom. E depois, Jota, de 96, eu comecei a parceria já com a agropecuária Gaspar, com o Marinho Macuco, a família Macuco. E em 97, fui convidado, pelo então, 96 ainda, final de 96, pelo prefeito Salvador Bernardo Leonardo Espenguladinho, para assumir então um outro desafio grande da minha vida, que foi ser ou tornar-se o secretário municipal de agricultura de Gaspar. E o vice-prefeito Andrione, que depois assumiu em 99, manteve esse trabalho. E de 2001 a 2004 eu fiquei então de novo na agropecuária Gaspar, na pessoa do Marinho e já com o Chico, com o Maurinho, que assumiram a loja. E depois tive a passagem política, né, Jota, que todos sabem que eu estive prefeito, mas nesse momento é falar só a profissão. Mas em 2005, 2008 eu estive prefeito. 2009 voltei à vida profissional e desde 2010, já completamos agora 10 anos de parceria, estamos trabalhando em parceria com a Trinca Ferro. Enquanto matriz, na Ronaldo Tirano, e agora com o prédio novo, eu mudei em maio de 2019 para a filial da Rossetti, onde também estamos trabalhando sério e já completamos ali 3 anos de inauguração e quase um ano já de parceria na nova loja. E o mais importante, hoje, Jota, fazendo retrospectiva, voltei para Gaspar em 2008, montamos o núcleo, do qual sou presidente, de médicos e médicas de Gaspar e região. Temos a grande satisfação que o nosso grupo já está com 52 participantes, profissionais que vão de Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar, Blumenau, Brusque, Pomerode, Indaió e Timbó. Isso... Vocês, inclusive, foram homenageados na Assembleia, né? Exatamente, pelos 50 anos que a profissão foi... Nosso conselho, né? A profissão foi no ano anterior, mas 2019 foi 50 anos de instalação e criação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Isso prova, Jota, que o Adilson Schmidt, médico veterinário formado pela Federal do Paraná em 2 de março de... No meu CMV, Jota, até parece engraçado, mas é 13:54. Louco. É muita coincidência, Jota, né? Pena que a gente não lembrou disso na campanha. Pois é, mas o mais importante, né? Eu tenho trabalhado em favor, nós temos trabalhado em favor do fortalecimento da categoria, do reconhecimento e do respeito. Mas o mais importante, Jota, não posso esquecer que agradecer especialmente a minha esposa, Jaqueline. Estava de aniversário ontem. Exatamente, um parabéns para ela também. Aos meus dois filhos, o Jonas e o Luiz Henrique. A minha nora e ao meu neto João Pedro. Obrigado pela visita, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Jota, uma boa semana e que venham mais 30 anos e mais 30 anos.